feira. Sabe, não é verdadeira, deve a cidade inteira. Mas não vai dever a mim. Falo sem zoeira, o meu verso é pauleira. Passo ela de primeira. Se não devolver meu dinheiro, sobe uma raiva na cabeça. Vou fazer que ela não se esqueça. Mano, essa rata tá sem sorte. Assino sua sentença de morte. Minha vida inteira eu corri várias esteiras. Eu já enfrentei barreiras pra tentar cuidar de mim. Falo sem zoeira, pego essa caloteira. Seu calote com certeza e a sentença do seu. Ela é caloteira, sabe, não é verdadeira. Deve a cidade inteira.